Já é tanto morro por conta da raiva que uma hora derruba a parede engolindo oceanos de lágrima, omitindo que o medo existe, seguindo aquilo que o destino propõe. No bolso dois Instagram milhões, sem exceção para a conclusão desse refrão que até então é difícil de entender. O quê? Não sei, e se soubesse não ia te responder. Que é difícil de entender. O quê? É difícil. Não sei, e se soubesse não ia te responder. Pois sou alguém que encanta e se não tem janta viro quem rouba grana. Independente se outra massa bomba e alguém me ama. Se a montanha não vem a Maomé, se tá trancada a porta mete o pé. Pesa mais 100 gramas que o dever chama e a lei ainda é profana. E é difícil de entender. O quê? É difícil. Não sei, e se soubesse não ia te responder. É difícil de entender. O quê? É, não sei, e se soubesse não ia te responder. Não, não. Precisa morrer pra ver Deus. Basta colar no show meu ou do Jedi que escreveu a rima acima, ou de quem te traz autoestima pelo verso ou clima da batida. Siga, só não persiga. Viva, não sobreviva. Escute-me e não cuide da minha vida. É difícil de entender. O quê? É, não sei, e se soubesse não ia te responder. É difícil de entender. O quê? É, não sei, e se soubesse não ia te responder. É difícil de entender. Que ainda me sinto sozinho na ilha. De que adianta ter liberdades? Quase não vejo minha filha e não é novidade que quero meu lugar. Sonhando em ser popular e a garrafa não ter de pagar pra aquela mina que não para de olhar. Sonhando com ela poder, tá ligado? É difícil de entender. O quê? É difícil. Não sei, e se soubesse não ia te responder. Que? É difícil de entender. O quê? É difícil. Não sei, e se soubesse não ia te responder. E aí meu mano diz, aí Joe, fica na moral. E o juiz diz, ordem no tribunal. E o hater diz, playboy pagar de marginal. E a mina dele diz, bem louco, só paguei um pau. E eu digo, é difícil de entender. O quê? É, não sei, e se soubesse não ia te responder. Que? É difícil de entender. O quê? É, não sei, e se soubesse não ia te responder. É difícil de entender. O quê? É, não sei, e se soubesse não ia te responder. Que? É difícil de entender. O quê? É, não sei, e se soubesse não ia te responder.